Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua preferência. Boa tarde, caríssimos locutores. Boa tarde. Depois deste boa tarde simpático, a tarde só pode correr melhor. Ao longo do programa vamos ouvir, como é hábito, a boa sugestão musical do João Oliveira. Adam Noah Levin é um músico norte-americano, a vocalista e guitarrista da banda Maroon 5. Levin frequentou a Brentwood School, instituição privada, onde conheceu os membros originais da banda Caras Flores, logo em seguida Maroon 5, Jess Carmichael, Mickey Madden e Ryan Dusick. Adam é canhoto e foi diagnosticado com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Apesar do seu problema, sempre foi um ótimo aluno e tirava boas notas. Aos 17 anos, Adam, junto com os seus amigos Jeff, Mickey e Ryan, decidiram juntos montar a banda Caras Flowers. Um ano depois, assinou o contrato Reprise Records e lançou o disco The Fourth World. Após uma temporada com o seu primeiro disco, em 1999, finalizou o seu contrato com a gravadora. Durante a faculdade, conheceu outros estilos musicais, mudando sua maneira de cantar. Com essa nova visão musical do grupo e um novo membro, James Valentine, como guitarrista, renomeou a banda como Maroon 5. Já lançou 5 álbuns, Songs About Jane, It Won't Be Soon, Before Long, and It's All Over, Overexposed e V. Lock the Way é uma música de Harry City, com a participação de Levin. A canção foi lançada 29 de junho deste ano pela Camus Sub Records e pela RCA Records. Chegou a ficar em primeiro lugar nas tabelas da Eslováquia, Croácia e muitos mais países. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about no. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Really ride for baby, me? Tell me, would you die for me? Tell me, would you die for would me? You spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Would you really cry for me? Baby, don't lie to me. Baby, don't lie to if me. I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? Giddily down, down, down, down. All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need fi know. Now tell me, would you really ride for me? Really ride for baby, me. Tell me, would you die for me? Yeah. Would you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Would you really cry for me? Baby, don't lie to me. Don't lie to if me. I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin', cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly. me honestly, would you still love me the same if I got locked away? E a seguir vamos para uma notícia de âmbito local, já dentro do espírito de fraternidade do natalícia, não é assim, Inês? É verdade. Nesta semana, nas notícias de âmbito local, destaca a iniciativa A Pirâmide Natal Solidário, que angariou mais de 1.600 kg de bens alimentares. Os oliveirenses responderam uma vez mais com um grande sentido de generosidade e solidariedade ao contribuir com mais de 1.600 kg de bens alimentares durante a ação de recolha da Pirâmide Natal Solidário 2015, que foi desenvolvida durante os dias 14 e 15 de novembro. A iniciativa foi dinamizada pelo município de Oliveira do Hospital e União das Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços com a rede social e a plataforma de atendimento e acompanhamento social integrado. A recolha decorreu em quatro médias superfícies comerciais da cidade: Cooperativa Agropecuária da Beira Central, Intermarché, Mini Preço e Pingo Doce, onde os clientes deixaram o seu contributo e generosidade. No total foram recolhidos 2.736 produtos que ultrapassam os 1.600 quilos, sendo que as massas, arroz e leite foram os bens doados em maior quantidade. A recolha reverte a favor do Banco de Recursos Sociais de Oliveira do Hospital, que apoia e ajuda as famílias mais desfavorecidas ou que se encontram em situação de dificuldade temporária e que podem recorrer a este serviço em situação de emergência. A iniciativa mobilizou 70 voluntários, entre colaboradores de IPSS, Arcial, Centro Social e Paroquial de Ervedal da Beira, Associação para o Desenvolvimento Social e Cultural do Val do Cobral, Santa Casa da Misericórdia de Galizes, Associação Progressiva de Santo António do Alva, Centro Social e Paroquial do Seixo da Beira, Fundação Aurélio Amar Diniz. Colaboradores de entidades públicas sem fins lucrativos, com intervenção a nível da ação social, município, segurança social, centros de saúde, escolas, Eptoliva e Estegó, bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital, Universidade Sénior e Banco Local de Voluntariado. O transporte dos bens recolhidos foi efetuado com a colaboração de vários IPSS, a saber, a Arcial, o Centro Social e Paroquial de Lagares da Beira, obra de Eugénia Garcia Monteiro de Brito, Centro Paroquial de Solidariedade Social de Santa Ovaia e Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, tendo o município efetuado os restantes transportes necessários. O município de Oliveira do Hospital agradece a colaboração e a solidariedade de todos os que contribuíram durante esta campanha, bem como o envolvimento de todos os voluntários e a responsabilidade social do comércio oliveirense, que permitiu a recolha destes bens alimentares, que são para atribuição exclusiva a famílias residentes no concelho de Oliveira do Hospital. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, na sua reunião de 26 de novembro, aprovou por unanimidade um voto de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos 70 voluntários e IPSS envolvidas nesta recolha. Muito bem, o que quer dizer que os oliveirenses continuam a ser solidários, o que é uma boa notícia. Seguidamente vamos passear até ao Val do Alva, um lugar magnífico que temos no concelho, que é aqui nossa sugestão da nossa Patrícia Correia. Neste outono de cores deslumbrantes, convidamos os senhores ouvintes a visitarem o Val do Alva, no concelho de Oliveira do Hospital. Pelo Val do Alva corre o rio de mesmo nome, que nasce a montante de Salgueiro. A bacia hidrográfica que percorre todo o Val do Alva constitui uma mais-valia com inúmeras praias fluviais como a de São Geão, Cala de São Paulo, São Sebastião da Feira e Avô, que podem ser aproveitadas para retemperar energias. As margens deste rio, encimadas por densas zonas verdejantes, representam um regalo para a vista. O relevo e enquadramento geológico de todo o Val do Alva constitui um imenso potencial geoturístico para quem aprecia as belezas naturais moldadas por milhões de anos. No percurso, visita as varandas da Avô, onde se encontra um magnífico miradouro que recebeu o seu nome da rainha Dona Amélia, a quem era visita assídua deste local. Deste miradouro pode observar-se a beleza arquitetónica da vila da Avô, adornada pelo rio Alva, pela ribeira de Pomares e pelas sublimes paisagens de montanha que a circundam. A Serra do Açouro, o Monte do Cocorinho, a Serra da Estrela e a Serra da Lonzã. É ainda possível aproveitar para fazer um repasto no Parque de Merenda, existente mirador e fruir a beleza natural envolvente. Nem mais. Nestes dias solarengos que nós estamos a ter, é aproveitar no fim de semana ir passear junto ao Rio Alva, que é sempre uma boa solução para uma tarde de sábado ou para uma tarde de domingo. a estudar, quiçá, eventualmente os meninos que têm muito que estudar agora nesta fase final de período. A seguir passamos para o cinema. Sr. Daniel Pereira, o que é que vamos ver desta vez? Hoje sugiro A Ponte dos Peões, de Steven Spielberg, um thriller político que se baseia em eventos reais. No início da década de 1960, os Estados Unidos da América e a União Soviética encontram-se em plena Guerra Fria. A 1 de maio de 1960, um avião de reconhecimento americano sobrevoava o território soviético quando é atingido pelo inimigo. O piloto consegue sobreviver, mas é feito prisioneiro. A sua captura transforma-se num problema de Estado, pois Spowers pode revelar informações que porão em causa estratégias militares dos Estados Unidos da América. Qualquer passo em falso pode significar o início de uma guerra entre as duas superpotências. We are engaged in a war. This war does not for the moment involve men at arms. It involves information. Something important has come up. We've got a Soviet spy. We want you to defend him. I'm an insurance lawyer. I haven't done criminal work in years. Have you represented many accused spies? This will be a first for the both of us. You should be careful. Muito bem, ora aqui está outra boa sugestão, se não for antes para as férias do Natal, aqui com contexto histórico mais uma vez. E agora passemos à política. Sr. Francisco Carvalho, desta vez temos política nacional, não é assim? É verdade. Desde o fim da monarquia, Portugal teve 75 governos e mais de 3 mil governantes. Eram todos brancos, até hoje. Nestes 100 anos de vida republicana, não houve um único ministro diferente, alguém que não fosse branco como a maioria. Esta quinta-feira, Francisca Van Dunham, que é negra, tomou posse como Ministra da Justiça. Mas aquilo que é óbvio dizer, a nova Ministra da Justiça de Portugal é negra e isso nunca tinha acontecido, abriu um debate. E por isso vale escrever. Em 2015, Portugal deu posse a um Primeiro-Ministro de origem inglesa, a uma Ministra negra de origem angolana, a um Secretário de Estado filho de cigano e a uma Secretária de Estado cega. Não vale a pena fazer uma festa. Nem António Costa, nem Francisca Van Dunham, nem Carlos Miguel são prova de que somos um país cosmopolita e multicultural, onde as minorias étnicas vivem integradas e com igual acesso à educação e ao mercado de trabalho. Mas o extremo oposto é igualmente ridículo. Não faz sentido fazer de conta que não reparámos que Van Dunham é negra. Não notar que a ministra é negra seria o mesmo que dizer que em Portugal estamos tão habituados a ver negros em cargos de poder que já nem reparamos. E isso não é verdade. Todos notámos. Do mesmo modo em que o mundo reparou que Barack Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Boa notícia será o dia em que o governo ter um ministro negro não seja notícia, quando na Europa deixarmos de notar que no poder não há só brancos e que os 8 milhões de negros que vivem aqui têm igualdade de oportunidades. Não compreendo os que dizem que é racismo e discriminação noticiar que Van Dunham é negra, diz José Leitão, número 43 do PS, e durante anos do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, Francisca Van Dunham ser ministra é um sinal portador de futuro. É um sinal de que Portugal vai cada vez ser mais feito por todos. É um fator de coesão social e tem um impacto desinibidor. Os jovens negros podem agora pensar, um dia também posso ser ministro. Isso é bom e por isso deve ser dito. Ana Sofia Antunes, presidente da Associação de Cegos e Ambliopes, Portugal, a capo, vai assumir a pasta de inclusão das pessoas com deficiência, tornando-se a primeira governante deficiente e visual em Portugal. Vai estrear-se no cargo de Secretária de Estado, numa área a que tem dado voz, defendendo que um país não respeita os seus deficientes, não tem respeito por si próprio. Muito bem. Não sei o que é que vocês acham desta notícia, se de facto isto deve ser notícia, se este tema deve ser notícia ou se não deve. Gostaria de saber a vossa opinião. A verdade é que é a primeira vez que temos num governo este conjunto de circunstâncias. Um filho de um cigano, uma secretária de Estado cega e uma ministra negra. De facto, nunca tinha acontecido na nossa história, como disse o Francisco. Se isto deve ser notícia ou não deve ser notícia, se sendo notícia isto é a situação que estamos a discriminar as pessoas, ou pelo contrário, isto deve ser notícia porque nos está a fazer ver que, de facto, não é comum que estas pessoas cheguem a lugares de destaque na política, ou seja lá onde for. Qual é a vossa opinião? Inês? Eu, quando ouvi esta notícia, eu fiquei particularmente feliz porque eu encaro-a como um sinal de progresso, porque significa que estamos a começar a integrar pessoas que têm incapacidades, no caso neste caso visuais, estamos a começar a ultrapassar aquela barreira do racismo, ou seja, Portugal não é só feito de portugueses. Atualmente, brancos. Exatamente, brancos, vivem cá outras etnias e que são tão ou tanto melhores que nós, e por isso, se são bons naquilo que fazem, merecem, portanto, ocupar estes cargos. Portanto, acho que sim, que isto deve ser noticiado, não por ser invulgar. E porque este, se calhar, é o bom caminho. É o bom caminho. Agora chegaram estes, esperemos que em futuros governos hajam mais. Exatamente. Daniel? Eu acho que as pessoas não devem ser discriminadas só porque têm uma deficiência ou são de outra raça ou são filhos de, por exemplo, ciganos. Muito bem. As pessoas não devem ser discriminadas por esse facto e, portanto, devem ter igualdade de oportunidades. Diz Inês? Eu concordo com a Inês quando ela afirma que tem de ser notícia, visto que isto apenas demonstra que estamos a quebrar as barreiras da discriminação, do racismo e do preconceito. Talvez um dia, futuramente, quando o preconceito deixar de existir e quando já for natural para todos nós vermos gente negra ou com capacidades e visuais no governo, talvez já não seja necessário noticiar, porque é algo que estamos habituados, onde o preconceito já não existirá. Muito bem. Francisco, a tua opinião? Eu acho que é excelente isto estar a acontecer. Isto vai abrir novas oportunidades a várias pessoas que até agora provavelmente estariam a pensar que não tinham essa oportunidade. Não tinham essa oportunidade. Senhor Pedro, qual é a sua opinião? Eu acho que é um passo para a frente na nossa sociedade, porque faz com que as minorias e as pessoas com dificuldades físicas e psicológicas também sejam melhor integros na nossa sociedade e dar-lhes uma esperança de um futuro melhor. Beatriz, qual é a tua opinião? Eu acho que isto é só mais uma prova que a humanidade está a melhorar e estamos a abrir as olhas. Cá está a nossa Beatriz com o seu otimismo. Neste caso é a humanidade em Portugal. Sim. Pronto, o que é um bom sinal. Mas também envolve pessoas de raça negra, ou seja... Mas que são portugueses. Todos eles são portugueses, não é? O que é invulgar é que estas pessoas cheguem a estes lugares de destaque na política. Diz Francisco. Mas mesmo assim, eu gostaria de viver para ver o dia em que tomasse posse um governo e não fosse preciso dizer aquele é negro, aquele é cego, aquele é filho de um cigano. Muito bem, concordo inteiramente. Mas não deixa de ser, ainda estamos no tempo, e também referiste aí no teu texto a eleição do presidente Obama. Eu recordo-me de que no dia, eu não acreditava que seria possível ele ser eleito, devo-vos dizer sinceramente. E no dia que ele ganhou as eleições, recordo-me da emoção dos milhares e milhares de pessoas que estavam à frente dele, e vi muitos negros e muitos mulatos a chorarem e a acreditarem que, se calhar, o mundo poderia afinal ser diferente, como diz a nossa Beatriz, que é otimista. E sobretudo eu acho que um bocadinho do sonho do Martin Luther King nos anos 60 se cumpriu naquele dia, porque a verdade é que o Obama, em alguns aspectos, obviamente criticável em muitos outros, mas tem feito alguma diferença. E portanto é isto que nós precisamos, é ter pessoas diferentes, que obviamente são iguais a nós, mas a dar-lhes essa oportunidade que obviamente a maior parte delas não tem. E não vale a pena dizermos que os cegos ou que as pessoas portadoras de alguma deficiência têm as oportunidades que os outros têm, porque nós sabemos que não é verdade, porque eles muitas vezes têm que lutar muito mais para conseguirem algum lugar. Aliás, os familiares desta secretária de Estado cega, ela licenciou-se em Direito e disseram que ela teve imensas dificuldades para arranjar trabalho, porque ela mandava os currículos e obviamente não dizia que era cega porque não tinha que dizer, e depois ia às entrevistas, e nas entrevistas, invariavelmente, assim que percebiam que ela era cega, recusavam-na logo. Portanto, nós sabemos que a nossa sociedade discrimina, infelizmente, ainda discrimina o cigano, ainda discrimina o negro, ainda discrimina muitas vezes o deficiente, seja em visual ou seja outro tipo de deficiência, se bem que nós nos devemos lembrar que qualquer um de nós, em qualquer altura da vida, se pode tornar também portador de deficiência. E não gostaríamos de nos ver postos de lado por esse facto, porque as pessoas, efetivamente, têm, obviamente, capacidades para desempenhar estes cargos. E o que nós desejamos aqui todos é que esta Senhora Ministra da Justiça, que estas Secretárias de Estado, venham a ter um ótimo desempenho enquanto estadistas, porque isso será sinal da sua competência e do reconhecimento que a sociedade e a política lhe vão dar. Esperemos que assim seja. Concordo inteiramente com Francisco. Deus queira que chegue o dia em que nós não seja preciso estarmos a falar destas questões, o que é sinal que todas estas pessoas se sentem perfeitamente integradas na sociedade e têm as mesmas oportunidades, que, convenhamos, ainda não têm. Diz. Assim, tocando neste tema dos presidentes americanos, o presidente Franklin Roosevelt era portador de uma deficiência. Mas a maioria do povo americano não sabia, que ele escondia, porque sabia que isso ia ser, podia demonstrar alguma incapacidade. Incapacidade para o povo daquela altura e... Anos 30, sim, século XX. E ele andava de cadeira de rodas, mas nunca se mostrava no público em cadeira de rodas. E a verdade é que foi um extraordinário, sim, presidente dos Estados Unidos, sim, da América, que conseguiu sair. Independentemente de conseguir andar ou não. Exatamente. Portanto, o que quer dizer que as capacidades intelectuais ou políticas, as competências, não têm propriamente a ver com uma incapacidade física que a pessoa tenha. Mas é onde eu estou também a querer chegar, para além desse ponto, é que é triste ter que ver até um presidente de um país como os Estados Unidos ter que esconder a sua deficiência do seu povo. Mesmo com receio de não ser bem aceite, provavelmente nessa época, não é? Porque também, sim, estamos a falar de há muitos anos atrás. Mas há aspectos, lá estão os aspectos da mentalidade, levam muito tempo a mudar em história, é o que leva mais tempo. Esperemos que sim, Beatriz, que possamos comungar do teu otimismo. Armando Christian Paris, mais conhecido pelo nome artístico Pitbull, o Mr. Worldwide, empresário, rapper, cantor e compositor americano de ascendência cubana. Pitbull começou a ganhar notoriedade depois de participar de uma canção de Lil Jon, que ajudou o rapper a iniciar a sua carreira, além de participar na trilha do filme Fast and Furious. Em 2004, Pitbull lançou seu primeiro álbum chamado Miami. Conseguiu discos de ouro nos Estados Unidos. Depois lançou os álbuns El Mariel e The Bold Leaf, em 2007 e 2008, respectivamente. Em 2009, lançou Revolution, que apareceu em vários charts, além de lançar I Know You Want Me, que é russo. Primeiro single de sucesso mundial. Depois de Pitbull, lançou vários singles de sucesso como Hotel Room Service, Shut It Down e Boom Boom. Em 2010, lançou um álbum em espanhol Armando e participou de singles de vários cantores, entre eles Enrique Iglesias e Usher. Planet Pit, lançado em 2011, tornou-se o maior álbum de sua carreira, com vários singles de sucesso, além da música Give Me Everything, que se tornou a primeira colocada em várias paradas musicais, além de concorrer em várias premiações como MTV Music Awards, MTV Europe Music Awards e American Music Awards. Dale é o nono álbum de estúdio do rapper americano. Foi lançado a 17 de julho de 2015 através da Polo Grounds Music, RCA Records e Sony Music Latin. Este álbum chega 5 anos depois do seu último LP em espanhol, Armando, lançado em 2010. El Taxi é novidade e contou com a participação de Osmani Garcia. Osmani Garcia, viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró. Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula. con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace vino, mi amigo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace vino, mi amigo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella estuvo un accidente, no me importa si te crees, si no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? ¿Cómo? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a key? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace vino, mi amigo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace vino, mi amigo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella estuvo un accidente, no me importa si te crees, si no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré el taxi. Yo me paré el taxi. Ella se detuvo. Everything is just fine. Why? Because she makes wine. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora aqui novamente para Intramuros, para falarmos de alguém, portanto, uma biografia de um habitante e natural do concelho de Oliveira do Hospital, que foi uma figura muito importante na área económica e que ainda hoje tem o seu nome ligado a um armazém de mercearias que criou grande dinamismo económico no concelho. António Monteiro, um exemplo de beirão empreendedor e ilustre. António Mendes Monteiro nasceu a 14 de março de 1909 e faleceu a 4 de dezembro de 1998, no lugar de Nogueirinha, freguesia de Marujos, concelho de Oliveira do Hospital. Após a quarta classe, foi trabalhar com o Marçano na empresa do seu cunhado, Higino Almeida Ruas. E com ele veio depois a fundar a firma Higino Almeida Ruas e Companhia Limitada, onde foi sócio-gerente e se manteve até o ano de 1965. Ainda integrado nesta empresa, foi um dos iniciadores da criação da atividade avícola, que constava da importação de Espanha de pintos do dia para reprodução de galinhas poedeiras, atividade que mais tarde continuou a desenvolver individualmente. Além da área comercial, também a indústria, foi iniciada com a construção da fábrica ou supermercado da Cooperativa Agropecuária Beira Central, para o fabrico de laranjadas da marca Amial. Em setembro de 1966, fundou a empresa Armazéns de Mercearia A. Monteiro S.A., que ainda hoje existe. É de salientar a sua visão empreendedora, pois com a idade de 57 anos criou a citada empresa contra todos os augúrios que lhe foram atribuídos. Esta empresa foi considerada uma das grandes empresas da Zona Centro no ramo alimentar, abrangendo com a sua distribuição vários concelhos e empregando cerca de 50 funcionários. A concretização destas iniciativas deveu-se ao seu espírito de abertura, ao seu conhecimento da sociedade, ao despojamento de preconceitos intelectuais e à sua força de trabalho e de empreendedorismo. Paralelamente à sua atividade comercial, fez parte dos corpos sociais iniciais da Fundação Aurélio Amar Diniz, onde mais tarde foi nomeado presidente da direção. como presidente da referida fundação, angariou fundos para a concretização do lar da terceira idade, que, passado cerca de 30 anos após a sua construção, presta um serviço de reconhecida qualidade aos seus utentes. Por reconhecimento da sua obra, foi atribuída seu nome à rua de acesso ao hospital Lar da Fundação Aurélio Amar Diniz. Foi ainda um dos fundadores do Futebol Clube de Oliveira do Hospital e fez parte das direções dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital e da Casa do Povo, instituições que muito considerava. Nos inícios da década de 70, foi convidado pelo governador civil de Coimbra para presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, cargo que exerceu até 1974, tendo sido homenageado por esta autarquia no ano de 1994 como figura ilustre e importante para o desenvolvimento do concelho. Importa, por fim, realçar que António Mendes Monteiro não foi só um empresário, benemérito e empreendedor, foi também um homem provido de grande honestidade, um bom marido, um bom pai e um excelente amigo de todos os seus funcionários, que estava sempre pronto a ajudar quem lhe batia à porta. Muito bem, mais um bom exemplo de um oliveirense que foi um empreendedor, de facto, e que deixou o seu nome ligado a uma atividade económica muito importante no concelho. Muito bem, passemos agora a uma sugestão de leitura que, se não for para o fim de semana, e é uma boa sugestão de leitura, porque é de Mia Couto, não é assim, Inês Pereira? É, se não for para o fim de semana, é para as férias do Natal. Exatamente. As Mulheres de Cinza é o primeiro livro de uma trilogia sobre os derradeiros dias do chamado Estado de Gaza, o segundo maior império em África, dirigido por um africano. Kungunyan foi o último de uma série de imperadores que governou metade do território de Moçambique. Derrotado em 1895 pelas forças portuguesas, comandadas por Mousinho de Albuquerque, Kungunyan foi deportado para os Açores, onde veio morrer em 1906. Os seus restos mortais terão sido transladados para Moçambique em 1985. Existem, no entanto, versões que sugerem que não foram as ossadas do imperador que voltaram dentro da urna. Foram torrões de areia. Do grande adversário de Portugal, restam areias recolhidas em solo português. Essa narrativa é uma recriação ficcional inspirada em factos e personagens reais. Serviram de fonte de informação uma extensa documentação produzida em Moçambique e em Portugal, e, mais importante ainda, diversas entrevistas efetuadas em Maputo e Inhambane. Esta nova obra do prestigiado autor Mia Couto será, de certo, uma das suas leituras de eleição para o fim de semana e para este Natal. Muito bem. Aliás, até pode ser uma boa sugestão de oferta, porque oferecer livros vale sempre a pena, certo. Sobretudo quando são bons livros, como é o caso. A seguir, Beatriz Ribeiro, temos muitas notícias de desporto quentes e boas. É verdade. Quem disse que o desporto não tem nada a ver com o que se passa no resto do mundo? Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, David Luiz, Messi, Zidane e até David Beckham são algumas das personalidades que aparecem nas imagens de um vídeo que já circula nas televisões e redes sociais. O clube Paris Saint-Germain publicou no YouTube um vídeo emocionante dedicado às vítimas dos atentados de Paris a 13 de novembro. Várias personalidades do mundo esportivo não só se uniram, como deram a cara neste vídeo solidário. O lema Je suis Paris tem ecoado por todo o mundo desde os ataques. E agora vamos a correr para Lisboa. Túneis do metro de Lisboa vão ser palco de corrida noturna. Apadrinhada pelo campeão olímpico Nelson Évora, esta é a primeira corrida urbana realizada debaixo da terra em Portugal. Os túneis do metro de Lisboa vão ser palco de uma corrida inédita no país, que vai levar 100 pessoas a percorrerem 10 km entre as estações de São Sebastião e do aeroporto da Linha Vermelha. Organizada pelo Discovery Channel, a corrida Discovery Underground vai acontecer na madrugada de 13 de dezembro. O desafio é aberto apenas a 100 participantes. A participação é gratuita, mas... Para ser um dos 100 eleitos, os cerca de 4 mil portugueses que se inscreveram tiveram de partilhar uma história pessoal marcada pelo espírito de perseverança e aventura, indicou o canal em comunicado. Quem provar conseguir ultrapassar todos os obstáculos com uma personalidade e forças exploradoras poderá participar neste evento único em Portugal, acrescentou. E por cá, realizou-se no passado dia 28 de novembro, a Gala do Desporto de Oliveira do Hospital, edição de 2015. Este evento, organizado pelo município de Oliveira do Hospital, revela que continuam a existir razões em Oliveira do Hospital para se reconhecer o empenhamento, a credibilidade e o sucesso na causa e na competição desportiva. Os prémios atribuídos hoje, entre votos de reconhecimento municipal e prémios por categoria, evidenciaram uma dinâmica consolidada, um trabalho associativo notável e, consequentemente, resultados desportivos prestigiantes. É caso para dizer que o desporto é também uma das riquezas do Conselho de Oliveira do Hospital. Quanto aos premiados, tivemos os votos de reconhecimento, que são aquelas distinções que o Executivo da Câmara Municipal atribui nas reuniões de Câmara. E tivemos Catarina Costa, no atletismo, Rafael Gomes, também no atletismo, Futebol Clube do Oliveira do Hospital, sénior, Arced, nos Benjamins, GD Bobadilense, Clube de Caça e Pesca, Equipa Regional Pesca Desportiva. E quanto às distinções por categoria, tivemos a Equipa do Ano Formação, o Trio de Ginástica Acrobática, Laura Pereira, Joana Almeida, Renata Matias, Atleta Jovem Revelação do Ano, José Carlos Pinto, Atletismo. Como Treinador do Ano Formação, tivemos o João Rocha, do ADN, e Atleta do Ano Formação, Catarina Costa, do Atletismo. E no Prémio Jovem Esperança, tivemos Ivo Marques, no ténis, Simão Lourenço, do Arced, e João Sousa, do basquetebol. E ainda mais, o Treinador do Ano Sénior, João Pires, da Associação Desportiva Nogueirense, Atleta do Ano Sénior, Nuno Santos, CD Tondela, Dirigente do Ano, José Manuel Pereira, FCOH, Equipa do Ano Sénior, Associação Desportiva Nogueirense, Evento Esportivo do Ano, 14º Torneio Hockey Cidade Oliveira do Hospital, Prémio Reconhecimento, Luís Marques no Ténis, Prémio de Dedicação, Tom Marques, FCOH Hockey, Clube Associação Desportiva do Ano, Associação Desportiva Nogueirense, Prémio Carreira, Paulo Piedade, Prémio Prestígio, Comendador Serafim Marques. No evento contou com a atuação de jovens talentos no nosso concelho e que se revelaram no Festival Infantil da Canção e no Soltem Talentos, e teve também a atuação das meninas do Clube de Ginástica da Oliveira do Hospital. Teve a apresentação do conhecido jornalista Fernando Correia e da oliveirense Ângela Cunha. O acompanhamento musical esteve a cargo de uma banda com o nome de Ensaios da Noite Band. Para além dos premiados, o município deixou uma palavra de incentivo a todos aqueles que, apesar de não serem aqui distinguidos, muito trabalham, contribuem com o seu empenho e dedicação para este fenómeno social de grande importância, como é o desporto. E nós, daqui, enviamos os nossos parabéns a todos. Muito bem, de facto, em nome do Clube de Rádio, parabéns a todos estes nossos atletas e a todos estes premiados. Passemos agora a outra vertente do desporto, com o Pedro Andrade, desporto motorizado. A última ronda do WTCC realizou-se em Abu Dhabi. Para a primeira prova, López partia da primeira posição, seguido de Benani e Loeb. Na primeira corrida foi López quem dominou e venceu. Em segundo ficou Benani e em terceiro Hugo Valente. Na segunda corrida foi Ivan Müller, o último vencedor do WTCC este ano. Makin Hua terminou em segundo e em terceiro Robert Michelin. Nas contas finais do campeonato, López tornou-se bicampeão com 475 pontos. Em segundo, Ivan Müller com 357 e em terceiro terminou Loeb com 356. O piloto português Tiago Monteiro terminou o campeonato no sétimo lugar com 177 pontos. Na classificação de construtores, a Citroën foi a grande vencedora, seguida pela Honda e Lada. A última prova do WRX terminou na Argentina, com Robin Larsen a vencer a corrida final. No segundo posto ficou Matias Ekstrom e em terceiro Peter Solberg. Com este terceiro lugar, Peter Solberg garantiu assim mais um título de Rallycross, sendo este o seu segundo título seguido. Nas contas finais atrás do bicampeão, Peter Solberg, ficou Timmy Hansen e em terceiro Johan Christoffersen. A Fórmula 1 também acabou mais uma temporada, desta vez em Abu Dhabi. Nico Rosberg partiu da pole position, sendo esta a sua sexta pole position seguida. O piloto alemão transformou a partida numa vitória. Hamilton terminou em segundo e em terceiro Kimi Raikkonen. Hamilton tornou-se novamente campeão, sendo este o seu segundo título consecutivo e terceiro na carreira. No segundo lugar no campeonato ficou Nico Rosberg, em terceiro Vettel, quarto Raikkonen e quinto Bottas. No campeonato de construtores, a Mercedes foi a grande vencedora, seguida pela Ferrari e pela Williams. FM Boa Nova. Henrique Miguel Iglesias Presler é um cantor e compositor espanhol. Henrique é filho do cantor Julio Iglesias e da modelo filipina Isabel Presler. A carreira de Iglesias começou em 1995 na Fonovisa Records. Ele se tornou um dos mais populares artistas da América Latina e no mercado latino dos Estados Unidos, vendendo mais álbuns do que qualquer outro artista de género, recebendo assim o título de Rei do Pop Latino na calçada da fama de Hollywood, onde foi agraciado com uma estrela em 2008. Henrique Iglesias emplacou 4 hits na primeira posição da Billboard Hot 100, sendo dois deles apenas em 1999, e conseguiu o recorde de produzir 41 hits espanhóis em primeiro lugar na Billboard Hot Latin Tracks. No último ano, Iglesias mais uma vez quebrou inúmeros recordes com a música Bailando, mais um dos seus inúmeros sucessos ao longo de mais de duas décadas, que permaneceu em primeiro lugar no chart da Billboard Latin Hot 100 por mais de 30 semanas. sendo o único artista em toda a história que conseguiu tal feito, além de ter entrado para a lista dos 5 vídeos mais vistos de todos os tempos na internet, sobrando 1,1 bilhão de visualizações no YouTube, e visando 3 Latin Grammy Awards, além de 2 prémios Billboard, 2 Emmys e 1 PSA, apenas com a música. Em 2007, Iglesias foi citado na revista Billboard como o artista latino mais influente nos Estados Unidos e no mundo durante os últimos 30 anos. El Perdón é uma canção pela americana Nicky Jam, com a participação de Enrique Iglesias. El Perdón foi inicialmente uma faixa a solo pela americana Nicky Jam. Depois de falar com Jam, o cantor e Enrique Iglesias decidiu colaborar com ela. A pista rapidamente chegou ao topo das paradas e se tornou um enorme sucesso. O vídeo da música foi gravado em Medellín, Colômbia. Chegou a ficar primeiro nas tabelas da Bélgica, França, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha e Suíça. Si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas da Alverde Hospital. Protocolo entre as bibliotecas escolares e a Associação de Professores de Filosofia. A Rede de Bibliotecas Escolares assinou no passado dia 13 de outubro um protocolo de colaboração com a Associação de Professores de Filosofia. Ao abrigo desse protocolo, a Rede de Bibliotecas Escolares associa-se à divulgação do concurso Ensaio Filosófico e de outras iniciativas da Associação de Professores de Filosofia que contribuam para o desenvolvimento de competências de informação e do pensamento crítico e que enriqueçam a reflexão sobre temas de grande impacto na atualidade. O concurso foi lançado no dia 19 de novembro como forma de assinalar o Dia Mundial da Filosofia, desde 2005, celebrado na terceira quinta-feira deste mês. Numa cultura muito marcada pela velocidade da tecnologia, pela imagem e espetacularidade, pelo predomínio do quantitativo e do mensurável, a filosofia mantém-se de algum modo ad contrarium. E, no entanto, são inegáveis as suas potencialidades para a formação intelectual, ética e cidadã e para a educação do gosto dos nossos estudantes. Em tempos sombrios, como parecem estar a transformar-se novamente os de hoje, com a violência, a intolerância, as ameaças à liberdade de expressão, o crescimento das desigualdades, o desemprego, por certo que muitos adolescentes se interrogam, procuram compreender as contradições do mundo que o rodeia e desejam encontrar sentido nas suas vidas. Este concurso da Associação de Professores de Filosofia, dirigido aos alunos do ensino secundário, pode constituir uma via de dar forma e conteúdo filosóficos a essas inquietações. Os alunos do 5º F da Escola da Ponta das Três Entradas relatam-nos assim o seu magusto. No dia 11 de novembro, alunos, professores, educadores e assistentes operacionais comemoraram o dia de São Martinho. Por volta das 10 horas, os alunos da Escola de Lourosa e Jardins de Infância de Penalva d'Alva e Alvoque das Várzeas chegaram à Escola da Ponte no autocarro escolar. Reuniram-se todos à volta de uma fogueira no exterior do espaço da escola, onde as castanhas foram assadas. Comeram-nas, beberam sumo, enfarruscaram-se uns aos outros e divertiram-se imenso. Também da Escola Básica da Ponta das Três Entradas vem o seguinte convite. No dia 11 de dezembro, com início às 19h30, realiza-se a Festa de Natal. Esta contará com a animação do espaço por artistas e ainda com a atuação do grupo musical Banda MJ. Adivinha-se uma festa muito animada, contamos com a sua presença. No dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o Departamento de Ciências Sociais e Humanas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital promoveu um debate intitulado Violência contra as Mulheres, uma inevitabilidade sociológica histórica. Este dirigiu-se aos alunos do 12º ano e à comunidade, decorreu no auditório do Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital e contou com personalidades de diversas áreas. Senhora Procuradora do Ministério Público, Senhor Presidente da CPCJ, Senhora Conselheira Municipal para a Igualdade, Senhora Enfermeira Coordenadora da UCC Pinheiro dos Abraços, representante da GNR e Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Foram moderadores os alunos do 12º ano, Sebastião Barbosa e Micaela Santos. Cada uma das personalidades abordou as diferentes perspectivas sobre o fenómeno, tendo em conta a sua área profissional e o seu âmbito de atuação, ficando evidente a comparação da realidade local com a regional e a nacional, a sua amplitude e evolução. Ficou bem patenteada a preocupação de todos pela questão da violência no namoro entre jovens, realidade que urge compreender, analisar e alterar. A finalizar, os intervenientes reiteraram que é pela análise do fenómeno, como aqui foi feito, e pela educação das novas gerações, no sentido do respeito pela dignidade do outro, que as mentalidades se alteram. A terminar o debate, ainda houve tempo para os jovens colocarem as suas dúvidas e expressarem as suas observações. O Departamento de Ciências Sociais e Humanas espera assim ter contribuído para o despertar de consciências e para a formação dos seus alunos. No âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento, inserido na candidatura apresentada e aprovada pela Rede Nacional de Clubes Europeus, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital adquiriu um conjunto de livros que foram distribuídos por 34 alunos de Escalão A da Escola da Cordinha. Os livros distribuídos estão previstos nas metas de português para cada ano de escolaridade, do 5º ao 9º ano, e serão trabalhados nas aulas de português. O Clube Europeu pretende assim promover o gosto pela leitura, particularmente nos alunos que terão mais dificuldade em adquirir livros. Os alunos da Escola da Cordinha foram experimentar fazer esqui e snowboard no âmbito de um programa da Federação Portuguesa de Esportes de Inverno no dia 26 de novembro, no Sky Park, em Manteigas. A atividade consistiu numa manhã dedicada à prática de esqui e snowboard. Sem ajuda, os alunos sobem a pista sintética deste parque. Um pouco à direita, aí, orienta o monitor, que ajuda a fixar as botas nos esquis. Pouco tempo depois de ouvir atentamente as indicações, os alunos já estão a deslizar com relativa facilidade, uma e outra vez. Ao final da manhã já conseguem travar e mostram-se interessados em aumentar o nível de dificuldade. Os alunos ganharam assim experiências motoras distintas das que lhes são oferecidas habitualmente. Estamos a terminar por hoje, não sem antes desejarmos à nossa Inês Brás as melhoras. Ela foi atacada pelo vírus da varicela, mas esperemos que no próximo programa já esteja entre nós. hoje colaboraram neste programa os alunos do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, Inês Garcia, Francisco Carvalho, Pedro Andrade, Daniel Pereira, Patrícia Correia, Inês Pereira, João Oliveira, Beatriz Ribeiro. Por hoje é tudo, nesta Escola e o Meio. Despedimos-nos, como sempre, até à próxima semana. Muito obrigada pela sua atenção. Será?